Graças a Deus, ouvintes, agora são 18 horas mais 55 minutos aqui na cidade de Porto Alegre. Vocês acompanharam aí a forma, a maneira que Deus nos passou de nesse terreno, as libertações. O céu de Deus será nesta sexta-feira, 4 horários, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 7 da noite, aqui na sede, pregando a palavra de Deus, ano por todos. E entregando as divinas revelações do Espírito Santo. Compareça, traga a sua família. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Agora são 18 horas mais 56 minutos. Nós estamos chegando no final dessa programação. Vem aí a Voz do Brasil. Mas às 20 horas nós retornaremos aqui pela Rádio Esperança, apresentando o programa Vencendo pela Fé da Igreja Pentecostal, Deus é Ação. Que Deus abençoe a todos os irmãos, ouvintes, quem se despede aqui com a paz do Senhor Jesus, é seu irmão, cooperador Wesley. Acompanhe agora a previsão do tempo. A previsão do tempo. Região Sul. Um novo ciclone extratropical provoca chuva forte e volumosa sobre todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Entre Santa Catarina, região central e sudoeste do Paraná, os temporais acontecem no final do dia com raios e ventos intensos. Leste e norte do Paraná com tempo firme. Curitiba tem máxima prevista de 29 e mínima de 17 graus. Porto Alegre, máxima de 20 e mínima de 15. Florianópolis, máxima de 25 e mínima de 16 graus. Se for no mar, se for a 33.